Um 621 que avistou? É, um 621, só pra... É um 648. Ah, Gol no 648. Ciente autorizado pouso, 150 graus 079, Gol no 648. Ciente. Avistou a 1800 metros, Gol no 621. Ciente, agora a autorização de pouso. 648 no solo 58, liga à direita, solo 121 no décima 1. 211. Salvador, essa linha 63, no 02, por estacionamento. Gol no 621, autorizado pouso, no 60 grau, 069. Sim, pouso, 621. Não, Gol no 648, táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa é contratante da Juliette. O 2065, portão 10 autorizado, chame táxi. Viagem para a placa, 2065. Decimal 1. 1. Papapá, Mike Romeu Alfa, Paulo Salvador. Papá, Mike Romeu Alfa, Paulo Salvador. Paulo Salvador. Bruno 621, no táxi aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Aproximando a Juliette, Bruno 648. Bruno 648, mantenha posição, posição prevista 02. Batendo, acelerar antes da Juliette, prevista 02. Papá, Mike Romeo, Solo Salvador. Gente, confirme quantas milhas já faz em Salvador. Corona para o tanque, 170 a bordo, 170, 4 horas e 18, alterna galeão. Ciente, avistando? Tudo avistado, teto estimado no 200 pés, na base da camada. Chovendo ou não? Chuva leve. Ok. Oxalé 6319, táxi aprovado via taxiway India até o ponto de espera da piscina 0. No ponto de espera torre 1, 1 noite decimal 95, NH1 no 019, 6319. 0995, 6319. Meia 48, portão mudado, seu portão 01. Portão 01, voo no 648. Pode ingressar via Juliette, meu portão 01, voo no 648. Autorizado, ingresso? Assim, autorizado até o 01. Autorizado, ingresso Juliette, parte para o 01, voo no 648. Pushback azul 27 no 0, parte 3. Parte 3 autorizado, azul 27 no 0, chama o taco. Próximo para o taco. Salvador, 2065 com 183 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, treinando com fim, só para o táxi. 65 táxi aprovado, até o ponto de espera da piscina 0, via pátio 1, táxi da Índia, ponto de espera torre 1, 18, decimal 95, QNH 10, 19. 1019, pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, vai lá, 1895, bom trabalho, senhorita. Bom dia. Bruno 621, mantém a posição da Juliette, vai aguardar a passagem do banco da companhia para ingressar a Juliette, portão 09. Ele vai Salvador, cordial bom dia. 1184 agora, estabilizado na QR. Estamos a 2 milhas e meia. 2 milhas do Indiacá. Gente, gol no 184. Chame passando Simba. Passará passando Simba, 1184. Gente, Mike Romeu Alfa autorizado em remar o grupo de Zulu. 1 mil pés, decolagem da Irmã em coordenação com a torre, inicialmente setor noroeste. Transponder 0127, controle opera 119.935. Não, cotejamento correto, 03 no POB, confere. Chame a torre agora para acionamento e decolagem, ajuste 1099. Confirme. Tchau, seu Tango Tango, aguarde cópia, informação em curso Romeu. Fala, gol 1621, só prosseguir? Afirmo, Juliette, portão 09. Tá bom. Machado travado, gente, pista molhada, tá? Repetiu só o vento, por gentileza. Repito, 1140 grau, 05 nós. 1140 com 05 nós, 2019, pista molhada, ou 1184. Romeu Salvador, bom dia, o Papa Romeu Golf Juliette Golf. Papa Romeu Golf Juliette Golf, Torre Salvador. É o 922, está aproximando a rotatória, inscrição de pouso para o 44, tá? Golf Juliette Golf, mantém espera na posição rotatória, ou CEASA, é o nome dessa nova posição, CEASA, mantém a posição em espera, aguarda autorização para prosseguir. Ok, ciente da nova posição CEASA, aguardará na verticada mesmo, aguardando as instruções do Juliette Golf. Tango na escuta. Confirme somente o destino. Autonomia de 2 horas e 40 minutos. Aguarde o acionamento, papapá, Mike Romeo Alfa. Previsão de 3 minutos para acionar. E a T3 bateu no Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ponto de espera torre 1-18 de 195, que é negar 1-0, 1-9, ajuda 7 no 0. Da passagem em voz da Avianca, após o pátio principal, Índia, ponto de espera 395, azul 27, 1-0. O Xenema é 250, Juliette Portão 02. Copia? 121, décima 1. De voo nível 100. Decolagem da pista no 0, curva à esquerda, saída Momo, após DCT conforme rota. Transponder 5165, controle Salvador 119, decimal 35. Papa Romeo Golf, Juliette Golf, confirme o tipo. Não, Rosa 22, Juliette Golf. Não entendi. Robson, 22. Alfa, perguntando já, voou visão na rota? Autorizado o acionamento, chame a torre para prosseguir com o táxi até o pátio 3. Alfa Tantan, confirme o PLB? Sim. Afirmo, gol 1184. Tá, que está aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Prossiga, Xanef. Acho que ela vai ter segura de passar por trás do gol, vamos até a posição. Gente, o ponto de espera já irá prosseguir? Só mais um minuto. 3 minutos. Autorizado o posto, 1896? 1896 autorizado? Confirme. 1896 autorizado? 1896 autorizado o posto, foi essa a solicitação. Agora sim, autorizado o posto. Romeu Golf, Juliette Golf, autorizado a aproximação para a pista no 7, chame na final. Autorizado no 7, chama lá na final, Golf, Juliette Golf. Xené, 6311, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter na 311. Autorizado a aproximação para a pista no 7, chame na final. Então, eleva após DCT o piloto e após DCT conquista. Transponder 5566, controle Salvador 119, decimal 35. 180, autorizado conquista, decolado no 0, direita, arborelé, popular direto, 5566, transponder, 119,35, controle. Perfeitamente nível? 180. Cotejamento correto, passarei do 2223, chame pronto, puxa acionamento, remoto 193. Gente, vai chamar. Positivo, está acionado e pronto, agora. Cliente, aguarde para decolagem. Tem um tráfego sobrevoando aí. Próximo hangar. Aguarde para decolagem, Mike Romeu Alfa. 3896, livrou na época. Tá, 3896, no solo 12, liberou a direita, solo 121, no decimal 1. Azul, ingresso a Juliette, portão 04. Ingresso, portão 04. Salvador, tá 3896, bom dia, na Alfa. Bom dia, tá 3896, táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Camarada, presidente. 17. 7, pouso na cabeceira no 7, para o passe 4, golfe de gol. Vento 170 graus, 049. Golfe. Puxa, né? 6311, pista livre, autorizado a decolar, 180 graus, 049. Iniciando 63, Sonora. Oi, voo no 065, bom dia, pronto, pode esperar dar um 0. Ciente, gol 2065, mantém o ponto de espera. Ok, né, mantém o desenvolvimento. Oi, Vitor Charlie Hotel, pode fechar o táxi na sua ponte espera? Rapatango, Vitor Charlie Hotel. A Baia Eterna, é isso? Rapatango, Vitor Charlie Hotel, confirma o local de estacionamento. O Vitor Charlie Hotel, estou no canal mais velho, está pronto para o táxi. Está livre o táxi, até a papá, chame para o ingresso. Vitor Charlie Hotel. Para o cruzamento, então. Negativo. Chame daqui a 2 minutos, devido a congestionamento de tráfego na chamada Torre Salvador. Oxener 6311, decolou os 1-5, chame o controle 120 decimal 8. 208 para 6311. Voo 2065 autorizado, alinha e manter a pista no 0. Alinha mantém no 0, voo 2065. Golfe na curta final para 617, com licença, apoio para aéreo, preparar transporte de passageiros. Os passageiros. 01. Papá, Mike Romeu Alfa. Na Enrimar, decolagem por conta e risco agora, chame fora do solo. Quem é controle Salvador 1, 19 decimal 35. Papá, Alfa Tango Tango, adiante. 180, decolou da pista 10, curva direita no perfil da Coral, vai acionar 0271, controle Salvador 19.35, azul 2770. Azul 2770, transponder 0276. 0276, 2770. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, azul 2770. 7, 2770. Papatango, Vitor Charlie Hotel. Gente, mas eu perdi o contato visual com o helicóptero. Aguarde para o cruzamento. Livre táxi, número 3, no táxi, aguarde para o cruzamento. Papá Romeu Golf, Juliette Golf. Perdi contato visual com sua aeronave. Qual sua posição? Estou no 4. Ciente, frequência livre. Papá Romeu Golf, Juliette Golf. Golf. O Mike Romeu Alfa está fora do solo. Mike Romeu Alfa. Prossiga no rumo noroeste. Chame o controle Salvador em 1.9.35. Mano, é o 935, obrigado, o noroeste é o nosso rumo. Papatango Juliette, Tango Zulu, aguarde. Voo 2065, autorizado decolar, 200 graus, 039. Eu decolar, voo 2065. Espera dar um 0, pronto, 2710. da torre. Azul 2710, ponto de espera da 10, pronto. Mantenha a posição. Vai manter. Papapapau, Alfa Tango Tango, número 1 para cruzamento, confirme. Ciente, obrigado. Papatango Vitor Charlie Hotel na... está autorizado o cruzamento. Autorizado o cruzamento, Vitor Charlie Hotel. Papapapá Alfa Tango Tango, autorizado também o cruzamento, seguindo Vitor Charlie Hotel. Papatango Juliette Bravo Delta, também para o cruzamento, está autorizado como número 3. É, todos os três tráfegos, Alfa Tango Tango, Vitor Charlie Hotel e Papatango Juliette Bravo Delta. Ao atingir a Taxuê Lima, mantenha a posição e chame o solo em 121 décima 1. Lima, 121, Vitor Charlie Hotel. Gol 2065, decolou 19, chame o controle em 119 décima 35. Vai chamar 1935, gol 2065, bom dia. Azul 2710, autorizado a minha manter. Ali manter não, 02710. Zulu, confirmando o local. Papatango Juliette, Tango Zulu, Hangar da Baia Tecla, parte 3, livre táxi, reporte para o cruzamento. Avistado, autorizado o cruzamento, pista no 7. Papatango Juliette, Tango Zulu. Azul 2710, autorizado a decolar, 190 graus, 039. Deve decolar em 0, Azul 2710. Sim, até o parte 3, autorizado, Alfa Tango Tango. Está autorizado continuar no táxi via Mike. Ao ingressar na Taxuê Lima, mantenha a posição e chame o solo Salvador em 121 décima 1. Tango Zulu até o parte 3 autorizado. Solo Vitor Celestel está ingressando no parte 3, solicitou Aracaju, está pronto para a cópia. Gente, Vitor Charlie Hotel, aguarde cópia, prepare a saída Conde. Pagando, saída Conde, o Vitor Celestel. Torre Salvador, bom dia, Gol 094, 1,5 do Índio Sierra, ILS X-Ray. Gol no 094, acusa avistado. Reportar a vista, por gentileza, senhor, pista molhada? Pista molhada ainda. Mas chove? Negativo. 7,094 graus. Juliette Bravo Delta, número 2 para contra guarda. Zero, Zulu, confirma o horário do plano. A gente mantém a escuta aguardando o código número 3. No 094, no solo 25, libera a direita, solo 121, decima 1. 21, 1, vamos 094. Pulou 194, número 4, para qual é a Solo Salvador, bom dia, 1094, e para a pista, direção Taxi Alto. Luna 094, está que está aprovado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 094. mandou o gol no 648, tem informação Romeu, posição 01. Acho que a autorização maior. Quatro, para Cobra Guarde. Certo. Para Delta, processo autorizado, Serra Novembro, Juliette Kilo, via rota do plano, nível 100, decolagem da pista 10, curva direita, saída Arbor, após DCT conforme rota. Transponder 5166, controle Salvador, 120, decima 8. Acionamento correto, Lu, pronto, acionamento, Juliette, bravo, Delta. Autorizado, chame taxa. 1094, Juliette, portão 10. Juliette para o 10094. Voltou para o 10094, olha só. Fechado até o próximo Zacota, só um minuto. Tango, não posso o seu plano, estou em coordenação com a sala IS. Chale Alfa Tango, cara. Chale Alfa Tango. Ok, Chale Alfa Tango, só posso o seu plano para conquista. Estou em coordenação para retransmitir o seu plano para Lençóis, não tem escuta. Alfa Tango, Tango, mantém escuta. Agora é gol 1621. Solo Salvador, gol 1621. 1621, aguarde cota, prepare da Eule da Morte. Da Eule de da Morte. Fechado até o copia? Via, Vitor Chalhotel. Autorizado, Serra Brava, Alfa Romeo, nível 090, via Golf 677. Decolagem pista no zero, curva à esquerda, saída Conde. Transponder 0275, controle Salvador 119, decimal 35. Visada Aracaju, 90, Golf 677, Salvador no zero, curva à esquerda, saída Conde 0275, controle 1935, parte 3, 4 a volta, estacionamento. Vitor Chalhotel. 207, 7 miles on final approach, runway 10. Azul 4207, continua a aproximação. Estamos observando um grupo de pessoas na lateral direita da pista e estamos verificando a situação. Continua a aproximação e aguarde instruções posteriores. Roger, standing by for 207. Sorry, sir. Continue approach. We are observing a lot of people moving at the right side of the runway. Wait, landing clearance and a new instructions. No problem. Standing by for 207. 4. Juliette Bravo Delta, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista 10, via parte 3, estaciona em Índia. Ponto de espera, torre 18, decimal 95, NH 109. Tem um ponto de espera, muito obrigado. Vista Charlie Hotel. Quando no ponto de espera, chame 2195, Kenya Gal 1099. Hi. That's a firm for 207. Sou Salvador, Guardião da Nova. Azul 4207, clear to land, runway 10180 degrees, 05 knots. Clear to land, runway 10 4207. Guardião 09, prossiga para a perna do vento, pista 10. Informa o tráfego Embraer 190 da Azul na aproximação final. O Guardião está ciente, está seguindo a perna do vento, pista 9, 17, Guardião 09. Qual a intenção? A intenção é pedir para se brechar de coco e chamar para pouso na 17. Gente. Azul 4207, informa helicóptero a 600 pés, à sua esquerda, 4 milhas, rumo oeste, sem interferir com o pouso. Roger, 4207. Sorry, I forget again. No problem. Transponder 5405, controle Salvador no 10.8. Autorizado, Marcel, nível 350, antes do voo 7, decolando a 10, curva esquerda, perfil da boca, jamo, cajou. 5405 e o controle 10.8, o 1.14. O 1.14, só corrigindo a frequência do controle, é 1.19.35. Ah, então é 19.19.35, o 1.14. O 1.648, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. É, passarela, posição 1. Vitor Charlie Hotel, Senado, fase 3, remota 7, com 4 a bordo, com 3 horas e 50, Fernando Salvador para o táxi. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, Manula Torre 1.8.95, que é legal no 0.9, Vitor Charlie Hotel. Autorizado, parte 1 do Índia Alfa, ponto de espera 118.95.18, Vitor 2019, Vitor Seleção. Para o push e acionamento passaria do 2223 no 13. Passaria 2223, remoto no 13, autorizado, chame táxi. Azul 2771, 2770, pátio 3 na 2R, para pushback e acionamento. Azul 2770. Parte 3 autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, Azul 2770. Salvador Brown, good morning, Azul 4207, runway vacated by Sector Yanko. Alpha, call me before taxi Juliet. By Alpha, I call you for taxi Juliet, Azul 4207. Paulo Gomes 621 na 9, pushback acionamento. Tango Juliette Bravo Delta, autorizado a decolar, pista 10, 190 graus, 049. 0 sai conforme rota, nível 360. Decolagem na pista 10, curva à direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5174, controle Salvador, 119.35. 05 nosso, guardião 09. 09, autorizado pouso, pista 17, guardião 09. Tapa, alfa, tango, autorizado a linha e manter, pista 10. Fechamento correto, aguarde para o estacionamento. Confirme 1.000 pés, Charlie Alfa Tango. Autorizado, Salvador Lençóis, 1.000 pés, conforme rota, decolagem da pista 17, coordenação com a torre. Transponder 5421, controle Salvador, 119.35. Salvador Lençóis, decolagem da 5421, controle de 9, na base com o P1 de EOB01, no cotejamento correto, Charlie Alfa Tango, chame a torre 1.8.95 para acionamento e decolagem, NH1.09. Passe a livre, Guardião 09. posicionamento, acuse pronto pro taxi. Papá Romeu Charlie Alfa Tango. 3. Alfaredo 2223, pronto táxi, 48 POB, 6 horas e 40, alternando Salvador. Passarei 2223, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, QNH 10019. Parte Índia, ponto de espera 18095, 1019, o passarei 2223. Número 2 para 4, Chinameno 40, aguarde, prepare Puca, Jamo, Caju. Norma. Falo Salvador, azul 2770, estacionado, 42 POB. São 4 horas e 45 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Confirmando 42 a bordo. Papapá, Alfa, Tango, Tango, autorizado a decolar, 180 graus, 069. 70. Azul 2770, segue a TR da Passarelo como número 2, até o ponto de espera na pista no 0, via Pátio 3, Pátio 1 e Táxi Índia. Ponto de espera Torre 1, 18, decimal 95, QNH 1019. 7, segue Passarelo agora via Pátio 3 e 1, até a Índia. É o ponto de espera da 1-0-2-5-2-7-7-7. 1-6-2, 1 no portão 09, autorizado, chame táxi. Já vem para o táxi, 6-2-1. 6-1-4-0, copia? Rápido. Autorizado, Serra Bravo, Mike Oscar, via peso Luno 7, nível 350. Decolagem na pista no 0, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 5403, controle Salvador 119-35. Autorizado Maceió, nível 350, da cola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju, da frente do 17-503, transponder 1935, 6-1-4-0. Chaneamento 40, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Papapá, Alfa, Tango, Tango, decolou aos 40, chame o controle em 1-9-35. 1-9-35, o controle Alfa, Tango, Tango. O tráfego que havia chamado para o táxi, prossiga agora. Cliente, Papa Romeu, Charlie, Alfa, Tango, liga acionamento e táxi, chame no ponto de espera para decolagem. Papatango Lima aqui no Zulu, já momento, passando externo, vou baixar trabalho. Papatango Lima aqui no Zulu, autorizado pouso, pistão no 0, 180 graus, 069. Gente, dá presente, vou apanhar cancelamento para 17. Papatango Lima aqui no Zulu, cancela o plano instrumentos 41. Prossiga sob regra de voo visual, reporte de base, para, de base pela direita, final 17, com o trem embaixo travado. Gente, ali na Cruz Zulu. O meu Charlie Alfa Tango, sua decolagem é para que setor? Noroeste. É negativo noroeste no momento, ou terá que aguardar aproximadamente 3 minutos até que o Cessna 402 pouse na 1-7. Eu autorizaria decolar, alinhar na 1-7, decolar com a proa 180 do litoral sul. Sem condições? Afirmo. Então, alinhe e mantenha inicialmente. Passando Vitor Charlie Hotel, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. E manter pistão no zero, é isso? Afirmo. E manter pistão no zero, obrigado. Papá Romeu, Charlie Alfa Tango, autorizado a decolar com a proa Sul, 180, aguarde transferência de comunicações e controle. O vento é 180 graus, 069. Iniciando a decolagem com o Bruno Sul, telefone. Leste Tango Zulu autorizado, Salvador Barreiras, conforme rota, nível 100, decolagem pista 10, curva esquerda, Momo, DCT conforme rota. Transponder 5425, controle Salvador 1, 19.35. Autorizado pouso, pista 17, 190 graus, 069. É, Zulu. Protejamento correto, Leste Tango Zulu, confirme PLB. Catango Vitor, Thiago Hotel, autorizado decolar, 190 graus, 069, pista no zero. Autorizado decolar, Vitor, Thiago Hotel. Passareiro 2223, próximo ponto de espera. Passareiro 2223, autorizado alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter o no zero, 2223. Bruno, minha 2 não poderia repetir a mensagem bem acordada. Com 177 a bordo, 4 horas e 17 com fins, o alternado para o táxi. Bruno, minha 21, táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1, táxi é Índia. Ponto de espera 2, 1, 18.95, NH1099. Autorizado, via pátio, Índia, ponto de espera da 10, torre 283, 895. Gol 1621. Oxalá 1140, número 2 no setor, aguarde. O gol 1648 para o pushback, acionamento 01. Número 3 no setor, gol 1648, aguarde. Sim. Juliette Sanzulu, segue o bang da Gol como número 2 até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 e táxi 20. Ponto de espera torre 1818-95, QNH. 1-0-1-9 1-9-35, Vitor Charlie Hotel. Número negativo, aguarde autorização, gol 1184, vai aguardar um pouco descongestionamento do ponto de espera, ok? Assim que tiver espaço suficiente, autoriza o push. Solo Salvador, é o Vitor Bravo Papá. Bravo Papá, confirmando reboque da remota 14 para a posição 7. Afirmativo, reboque da posição 14 para a posição 7 do Pátio 1. Autorizado, chame finalizando o reboque, Vitor Bravo Papá. Ok, autorizado o reboque, chamará no final do reboque. Mantendo a disputa, Vitor Bravo Papá. 284. Feedback autorizado, chame tá. 8, chame o controle em 120, décima 8. 1208-2223. Boa. Azul 2770, autorizado a alinhar e manter, pistão 90. Controle Salvador, Patalhão 2223. Alinhado, autoriza alinhado, alinhe e manter na 102770. Controle Salvador, Passaredo 2223. Azul 2770, alinhado na 1-0, pronto para decolagem. Azul 2770, autorizado. Decolagem pistão 0, vento no 9-0 graus, 0-7-9. Autorizado, decolagem da 1-0, 2770. Salvador, bom dia, Gol no 621, mas eu vou te esperar ainda. Só o gol no 614, teria uma previsão? Gol no 648 é o número 2 no setor agora. Obrigado. Tá vendo algum sequenciamento aí pro bom 622? Agora é o senhor. Negativo. Não está vendo não. Mantenha o ponto de espera. Okay. Azul 2770. Decolou 52. Chame o controle em 119.35. 119.35, azul 2770. operador. Bom dia, voo no 739. Voo no 739. Chame avistado. Calma aí. Salvador, é o Vitor Bravo Papá, para informar o termo de rebote. Gente, Vitor Bravo Papá, bom dia. Bom dia. Estou com meu pé na 739. Gente, autorizado, pouso no 90 grau 089. Só uma camada bem pequena, confirme? É positivo, é um pouquinho antes, ali externo tem uma chuva leve ali, depois só uma camadinha e tá tranquilo. Gente. Nome é 2 inautorizado, alinhar e manter, pista na 0. E manter no 0 mesmo. PB1, 184. Mono, 4, mono. Parte aprovada, até o ponto de espera da pista no 0, direita via Índia, ponto de espera torre, 1, 1, 8, 2, 1, 9, 5, é legal no 0, no 9, 1, 1, 8, 4.